Bom sinal do VR, 5974. Desça para 2510, voe na Prodo Serra Vitor 366, está autorizado para as naves, já pode estabilizar. Prodo Serra Vitor 366, 2500, autorizado em naves da 90, 9172. Torre 1 no noite decimal 95, e o 5974. Boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 1 no zero mais. Passando Serra Vitor 366 de carro. Voo no 172, torre 1 no 8, 95, autorizado ao final de nada. Torre 1895, seu Mordinho, obrigado. Oi, Salvador, Mordinho, gol 1172, final em nave da 190. Voo no 172, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Aguardando pista livre no 172. 5974 no solo às 49, direita 121 no decimal 1. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 10 mais. Seguir pouso 10, 080 com 10, voo no 172. Uno 172 no solo 53, libera direita, solo 121 no decimal 1. Libera direita 121 no 172. Boa noite, TAM 3170, acione identificação. Oi, Bruno, Serra Vitor 369. Pista para 4.000 pés, QNH 1014. Pro 369, confirmo para 4.000 pés, QNH 1014. Pode ser Pro 360? Afirmo, Pro 3170, desça para 2500 pés, autorizado. Procedimento terminado. Pistão no zero, reporte na final. 3200, 2500, terminado autorizado, reportará na final 3170. Salvador 3520, informação, contato. 3520, acione a identificação. Autorizado voar a proa do Serra Vitor 369, pista para 4000 pés, QNH 1014. Descida para 4000, 1014, na proa do Serra Vitor 369, 3520. autorizado na 10, na 3170. Na 3170, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 1895 a torre, obrigado, um bom dia. Bom dia. 520, autorizado procedimento RNAV, pistão na 0, reporte na final. Autorizado procedimento RNAV, pistão 20, vai reportar na 3520. 3170, estabilizado no RNAV, baixo checado. 3170, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado pouso na 10, 3170. 3170 no solo, as 21, libere a direita, chame o solo 121, décima 1. 21, 1. Afirmo 121, 1. Boa noite, obrigado. 3520, chama a torre Salvador em 1, no 8 decimal, 95. Sim, é 35, já. Salvador, 3520. Sam 3520, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 109. Livre pouso, pistão no zero, 3020. 3520 no solo 31, libere à direita, chame o solo 121 decimal 1. Direita com o solo 211, tá? 3520. Rio 5974, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1 no 0, vento 090 graus, 099. Cinco nove sete quatro, decolado aos 34, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. Primo, para o controle. Rio 5974, contato radar, suba via Cidadel para o nível 340, informo Clarisa 2. Sim, a gente confirma agora? Bora 5/5. Autoriza a proa de morte, vai direto? Curva direita da proa de Leda, Rio 5974. Direita, voando com a proa de Leda, o Rio 5974. Senador, bom dia, boa noite nos dois. Da Fox, descida 150, de direita para 0. Boa noite, 1-2. Acione identificação, desvio a critério. Após desvio, foi pro do Serra Vitor 369, desça para 4.000 pés, QNH 1-0-1-4. A presença em posição igual Serra Vitor 369, 4.014. Boa noite,